O dia 12 de junho na história, 1942, Anne Frank, judia, ganha um diário no seu 13º aniversário. Nele contaria o tempo em que se escondeu dos alemães, que encontrariam depois seu esconderijo. 1951, o jornal A Última Hora, do jornalista Samuel Weiner, foi fundado no Rio de Janeiro. 1968, em protesto contra a ditadura, alunos invadiram a reitoria da USP e mantiveram o reitor e alguns professores como reféns. 1975, Indira Gandhi, primeira-ministra da Índia, se recusou a renunciar depois de ter sido acusada de corromper as eleições de 1971 no país. 1988, o presidente José Sarney anunciou o Plano Bresser, que previa congelamento de preços e projetos governamentais. Esses são os fatos que fizeram o dia 12 de junho entrar para a história. Tenham todos um bom dia.